Número 5 é a chave referente à apostasia geral. Não só numa determinada religião, em todas elas. Vocês já estão vendo isso no mundo. Todas as igrejas estão divididas. Então nós vemos essa apostasia em todas as religiões. Esse é um dos sinais desta época. É talvez o mais conhecido. Vejam então, primeira epístola de São Paulo a Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns trairão sua fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Agora, a completar com a segunda epístola de São Paulo a Timóteo. Capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois haverá tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Arame, tutu, cobres. O que é que eu levo nisso? Onde é que está o meu? Mestres que cobram aulas, que vendem suas mediunidades. Está aí. As alianças das traições nascem assim. E esses se negarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eis que já estamos nos últimos tempos, e alguns líderes, a serviço do anticristo, agem abertamente contra o povo de Deus. E eles se rodeiam de mestres, entre aspas, que mestre só um. Eu nunca me permiti chamar mestre. Eu não permito que me digam mestre Zaru, porque mestre é só um. E pediu que ninguém esquecesse isso. Mestre é só um. Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a razão é essa. É que eu desmoralizo os que se deixam chamar de mestres ou exigem tal epíteto. Aí é epíteto mesmo, aí é. Mestre. Sou mestreco. Mestrinho. Estafetinha. Perto de Jesus? Espera aí. Pois se ele sozinho sabe mais que todos os profetas da Bíblia, ele só, esse é mestre. E ele disse: a ninguém chameis de mestre, porque só tendes um mestre, que é o Cristo. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eles se rodeiam de mestres de São Paulo, segundo suas próprias cobiças, e caem no laço dos piores obsessores deste final de ciclo. Então fundam alianças de traição, envolvendo pobres criaturas de boa fé, mas vítimas da maior desgraça humana, a ignorância da lei divina. Quem não sabe Apocalipse, já não sabe mais Evangelho. E o Apocalipse é o Evangelho moderno, exatamente. Como acabarão essas alianças de traição, geradas pela cobiça? O próprio Jesus alertou: muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Mas nenhuma instituição está livre dessa tragédia dos traidores. Cada uma delas terá o seu Judas. Nem mesmo Jesus poderia evitar esse flagelo. Os Iscariotes são de todos os tempos e de todos os lugares. Mas é necessário que assim seja para se cumprir a Escritura, isto é, a profecia. Toda vez que um texto aparece assim na Bíblia, para se cumprir a Escritura, já sabe, para se cumprir uma profecia. Nós, legionários de Deus, sabemos que haverá na terra apenas a minoria dos cristãos do Novo Mandamento quando Jesus voltar. São os sobreviventes, o verdadeiro povo de Deus. É um só rebanho para um só pastor.